se compara à esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce. Bem-vindo aqui, vem inundar e encher. tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença entre nós, nenhum bem maior que o Espírito da promessa. Nenhum bem maior que o Espírito da verdade.